Eu sei que tem, eu sei que tem. Eu tô chegando, é desse jeito. Um, dois. DML no ar. Tamo chegando mais uma vez. É desse jeito. Aí show livre. Tamo no ar. Vamos chegar. Se meu som é bem pesado nesse crime, eu confesso. Sempre escrevo com emoção em cada verso. Sou da Coab 2 e corro pelo certo. E vagabundo nenhum vai nos tirar. A tempo todo jogo, sei que o rap é minha vida. Meu destino atrasado, minha essência foi mantida. Vamos, nos siga, venha viajar. Foi dada a largada e ninguém vai nos tirar. Afirma que é forte, quem não corre vira o gelo. O gelo derreteu e evaporou pra desespero. Talento não se guarda, se recicla e vai além. A frustração é foda, te afunda e eu sei bem. Vários invejosos por aí, eu sei que tem. De olho no nosso show, no nosso flow e tem também. Parceiros verdadeiros que querem ajudar. DML, se vamos lá. Eu sei que tem. O Zé Bobinho pra falar. Eu sei que tem. Alguém querendo te arrastar. Eu sei que tem. Alguém querendo te ajudar. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Várias mulheres que nos. Eu sei que tem. Vários patifes que dão. Eu sei que tem. Aonde quer que eu estiver. Alerte representa então procure. Sei que tem. Gente do bem, pra fazer o bem, que corre pelo certo pra que tudo fique bem. Porém a zica quando vem, pesada como o trem, de carga da fervaza, quebra nossas asas. A esperança se esconde lá longe, se o crime é opção, o futuro é andar de ponte. Deselegante, mas não é ficção, 10 monstros na rua, 200 na prisão. Embaçado eu sei que acha sem moeda, mocota, andando de busão não tem motoca. Sua coroa sem presente, sem vestido novo longo, você sem os panos dá um bongo. Que tem que existe outra saída. Que a vida é louca, mas nem sempre é bandida. Bota o pé e quando você sair, pode crer, vai ouvir. Os parceiros te aplaudindo, eu sei que tem. O Zé Bovinho pra falar, eu sei que tem. Alguém querendo te arrastar, eu sei que tem. Alguém querendo te ajudar, eu sei que tem. Eu sei que tem, eu sei que tem. Eu sei que tem. Vários patifes que dão. Eu sei que tem. Aonde quer que eu estiver. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Meu rap é o manifesto, vem do gueto, os guerreiros primo. Não deixar com nós, nego, assim que tá firmo. Faço do rap a minha voz, o meu motivo, assim prossigo. Guerreiro de atitude, eu não desisto. São poucos pra ajudar, vários pra atrasar os inimigos. Pá, pá, pá, pá, é o Vietnã. Deixa com nós, sou molde terrorista. Sou na leste trinca, só maluco, louco pra trincar. Então se liga, trilha sonora dos pretos que invade o mundão. Só sangue bom, que veste a camiseta e segue o tom. Das ruas da periferia, as vozes da burguesia. Quem diria, que o rap rap hoje capa de revista. Essência tem que se manter, então liga aí. Lutar por uma causa justa, sem ter proceder. Não posso me esquecer de onde eu vim, do que eu sou. Se o dinheiro não constar, eu continuo por amor. Eu sei que tem. O Zé Bovinho pra falar. Eu sei que tem. Alguém querendo te arrastar. Eu sei que tem. Alguém querendo te ajudar. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Várias mulheres que nos. Eu sei que tem. Vários patifes que dão. Eu sei que tem. Aonde quer que eu estiver. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem. O Zé Bovinho pra falar. Eu sei que tem. Alguém querendo te arrastar. Eu sei que tem. Alguém querendo te ajudar. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Várias mulheres que nos. Eu sei que tem. Vários patifes que dão. Eu sei que tem. Aonde quer que eu estiver. Alerte representa, então segure se puder. Eu sei que tem. Sei que tem. É desse jeito.